Em João, capítulo 16, verso 7, nós lemos: todavia, digo-vos a verdade, convém-nos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que recebemos e vem com abundância, livremente atuar em nós, quando nós nos expomos a Ele por uma vida de oração, de adoração, de submissão, esse Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que Ele nos leva a uma vida de obediência à palavra. Eu queria orar mais, mas sabe o que é? Eu não consigo. Vai para diante do Senhor e fala: Senhor, eu exponho minha vida ao Senhor. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso me livrar de algumas coisas que ocupam minha vida. E então o Senhor fará essa obra em mim. Essas experiências nos conduzem a um crescimento em intimidade com o Pai, que nos transporta para níveis reais de adoração e louvor. O salmista diz: entrai por suas portas com... entrai por suas portas. Repita bem alto para você, mesmo que você esteja ouvindo isso pela primeira vez. Repita para você aprender. Entrai por suas portas com... o que é uma ação de graça, irmão? Talvez seja mais fácil e imediato nós dizermos: cantar louvores é uma ação de graças. Trazer sua oferta, seu dízimo no altar é uma ação de gratidão. Disponibilizar o seu tempo para servir ao Senhor e visitar alguém, testemunhar de Jesus, é uma ação de gratidão. Servir de graça, expor, disponibilizar o que você tem, o que você é, o que você sabe, para servir alguém que nunca vai te dar um retorno, não por interesse, mas pela disposição de servir, é uma ação de graça. Senhor, assim como o Senhor tem me abençoado tanto, eu quero servir outras vidas. Nós vamos encontrar inúmeras formas de ação de graças. E quando eu me aplico nisso, eu começo a ter mais intimidade com o Senhor, porque eu entro pelos seus portões. Entrai por suas portas com... e nos seus átrios. Com eles louvor. Se você recebe uma visita a primeira vez na sua casa, você a recebe aonde? Aonde, irmão? Na sala. Ela entrou só nos portões. Você não põe ela lá na sua cama, põe ou não? Não. Mas à medida que você vai tendo intimidade, você leva ou não leva para os outros cômodos da sua casa? Senta aí na cozinha. Eu preciso ir no banheiro, vai no meu quarto. Ah, eu quero te mostrar uma coisa, vem cá, senta aqui, deita aqui comigo. Daí a pouco aquela pessoa, por intimidade, tem acesso ao átrio. Entrai no átrio do Senhor com louvor. Entrai nos seus átrios com... diga comigo, entrai nos seus átrios com... hinos de louvor. Repita mais uma vez: entrai nos seus átrios com... então abre essa bocona e cante louvores, irmão. Ah, mas eu não sei. Cante louvores. Você precisa crescer em experiências de adoração do mover do Senhor. A adoração nos leva a ver e ouvir os planos de Deus com unção para proclamar, para profetizar. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, verso 10, não abra também, apenas ouça: então me lancei a seus pés para adorá-lo. O que foi que João fez? Adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Diga comigo: adora a Deus. E aí o texto nos diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é esse espírito da profecia que flui para nós em momentos de intimidade e comunhão com o Senhor. E, irmão, Deus sabe tudo o que tem preparado para você. Deus sabe todas as portas, todos os caminhos. Deus sabe todas as estratégias. Deus tem tudo preparado para mim e para você, não só nessa dimensão física, mas por toda a eternidade. Então, nós não podemos ouvir a mais ninguém, senão a Deus. Ouça o que Deus tem a dizer acerca das suas coisas, da sua vida, das áreas da sua vida. Não gaste mais tempo ouvindo o que as pessoas dizem, o que os gurus dizem, o que os diagnósticos dizem. Não gaste mais tempo ouvindo o conselho desse mundo. Gaste mais tempo ouvindo a voz do Senhor. E em adoração a Ele, Ele começa a falar. E o testemunho de Jesus, a voz do Senhor, é o espírito da profecia que libera uma palavra profética sobre mim e sobre você. Em Ezequiel, texto que lemos, no capítulo 3, verso 12, então o Espírito me levantou e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ezequiel entrou em espírito, levado pelo Espírito do Senhor, para um lugar de ouvir uma palavra profética, e havia sons de adoração. O ruído das asas dos seres viventes ao tocarem umas nas outras, o banido das rodas ao lado deles, o sonido de um grande estrondo, sons de adoração. Senhor, eu vou entrar nessa semana em algumas experiências novas de adoração ao Senhor, de louvor, de adoração, de quebrantamento. Eu vou desligar, eu quero secar essas torneiras de água podre que eu fico recebendo. É a música mundana, é a televisão, é a internet, revista, o conselho dos ímpios, tantas vozes, Senhor, minha própria alma. Eu quero secar, fechar, aniquilar essas fontes de vozes que não são a tua voz, e eu quero ouvir a tua voz. Então eu vou te adorar. Para isso o Senhor me disponibilizou a adoração. Eu quero te adorar, Senhor. A palavra profética na nossa boca materializa o mover do Senhor. Em Romanos 10:8 nós lemos: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Diga: a palavra da fé está muito perto de mim. Está na minha boca e no meu coração. Claro, você pode consultar os médicos aqui, o coração não tem nada a ver com palavra. Esse coração aqui não é essa bomba física que nós temos aqui no peito, batendo sangue o tempo inteiro. Aqui o Senhor está falando da nossa vida, do nosso espírito, do nosso ser. Eu preciso me encher da palavra do Senhor para que ela vaze, transborde, escorra, escorregue. Eu não preciso nem pensar, ela sai naturalmente. Eu não preciso nem avaliar. Que texto, hein? Ah, meu Deus, eu não tenho um texto para isso aqui. O tempo inteiro, o Espírito do Senhor mesmo te faz lembrar dos textos que você tem lido. O Espírito do Senhor te faz lembrar do que Ele te levou a cantar no momento de adoração. O Espírito do Senhor te lembra o tempo inteiro do que tem que ser dito naquela circunstância, naquela hora, coerentemente com os seus decretos. Eu preciso entender isso aqui, meu Deus. Nós vamos aprender e vamos exercitar, profetizar os decretos de Deus para cada assunto e área da nossa vida, nossa família, para a igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação, para a terra. 2008 será um ano de muita frutificação para todos nós. Você não precisa até repetir algumas frases. Você já viu no texto, na grafia lá do português, que você pode colocar aspas? Já viu lá? Você vai repetir a mesma frase, não precisa escrever tudo de novo, põe aspas. Sabe como é pôr aspas na vida da igreja, no reino, diante do Senhor? É dizer amém. Se alguém diz assim: o Senhor vai nos dar um ano de frutificação em 2008 e você vivenciará frutificação. Você não precisa repetir tudo, você basta dizer amém. E você pôs aspas. Eu estou repetindo a mesma frase. Eu estou declarando a mesma coisa. Com as palavras, Deus criou todas as coisas. E não precisa discutir isso. Não precisa ensinar, isso está escrito. Pela palavra, todas as coisas vieram a existir. Todas as coisas são feitas de palavras. Eu poderia, mesmo sem conhecer profundamente, sem ser estudioso nessa área, mas eu poderia discorrer aqui com você o poder do movimento das partículas de ar quando um som é produzido. E o movimento das partículas de ar, dependendo da aceleração, gera uma massa. E essa massa gera luz. E essa luz concentrada gera matéria. Portanto, toda a matéria vem da palavra. Cientificamente isso é comprovado. Todas as coisas, toda a matéria é feita de luz em distintas densidades e concentração de moléculas, de partículas, de luz que vem fruto da movimentação do ar, da movimentação das partículas de ar que é gerada por uma palavra. Você e eu estamos movendo os ares quando declaramos uma palavra contrária ao que Deus disse. E geramos uma confusão nos céus. Mas quando eu e você geramos uma palavra em plena coerência com o que Deus já disse, existe um acordo, existe um mover sobrenatural nos céus em que o maligno não consegue suportar, resistir, impedir, porque é tudo que Deus espera, que a palavra dele seja proclamada e multiplicada através da nossa vida. Leia, ouça, estude, lá na internet tem, aqui tem os CDs Ressonância. Para você entender como que eu e você precisamos ser alguém que ressoa, que é uma caixa de ressonância da voz de Deus. Todas as coisas são feitas de palavras, então eu preciso profetizar. Por isso Moisés disse, tomara que todos profetizem. Moisés estava dizendo, sabe qual é a próxima etapa? A etapa anterior foi de escravidão. A próxima etapa é de vocês se tornarem os senhores da terra, os donos da terra, e vocês vão cultivar, e vocês vão plantar, e vocês vão construir, e haverá uma multidão incontável, porque Deus prometeu isso, mas abra a boca e profetiza.